Olá, seus retrógenos! Está começando o primeiro Urbano Cast. Hoje, como primeiro, a gente vai contar um pouquinho da infância de cada um. Então, começar as apresentações. Eu sou o Diego e... Puta que pariu, hein, Hudson? Eu sou o Sibilinho e a concordância verbal da introdução está perfeita. Caraca, você tá me tirando. Pra tirar primeiro tem que pôr. Bom, eu sou o Jean Carlos e eu sou o Maioral. Bom, eu sou o Alisson e eu sou muito lindo mesmo. Eu sou o Diogo e Aloha Kibá. Minha infância, responsabilidade era só a escola. Na época eu não sabia, mas era muito bom isso. Teve uma época, ia ter um show do Chitão Choró, era tipo um showmiz. Hoje em dia não tem mais, não pode. Eu lembro que a minha avó morava do lado, né, de onde ia ser o showmiz, e meu pai e minha mãe foi e largou em casa sozinho, porque só tinha moto, então levou um e veio buscar e depois. Eu meti o cassete, a fita cassete. Ah, tá. Não quero nem saber onde. Caraca. Eu tô achando estranho, tipo assim, um showmiz do Chitãozinho Chorará. Porra, que candidato que é esse? Foi foda, velho. Por isso encheu de gente. Foi na frente das aéreas. Eu lembro que enquanto eles foram, eles falaram assim, pô, você vai ficar em casa, porque eu era pequeno. Já fecharam o portão, deixaram trancado pra mim sair. E o que eu fiz? Eu não coloquei a peste, né? Não, cara, era de boa. Precisa trancar o portão pra você não sair. Mas segurança não quer bastante. Pode ser pra ninguém entrar. É porque ele podia arrebentar o portão com a cabeça, né? Caraca. Aí é o seguinte, coloquei a fita do Mamonas Assassino no último volume, fiquei ouvindo, tá ligado? Na época, não via malícia naquilo. Mamonas Assassino é foda. A maioria é duplo sentido na cara. Então, pra mim, isso era música infantil, como na verdade era. Era e não era. Era uma música zoeira. Zoeira é o máximo. Quem que não lembra de Mamonas Assassinas? Todo mundo lembra. Eu não lembro nem de como que eles eram. Você não lembra nem o que você comeu no almoço. O gordo deve lembrar. Até do ano passado. O Alisson não lembra de Mamonas Assassinas. Eu não lembro de como eles eram. A música deles eu lembro. Caraca, eles eram zoeira. Pensa nos caras zoeiros. Era o Rue BR, né? Foram os primeiros, os pioneiros da Ruezagem. Não, porque ó, quando eu era criança, como você falou também, a minha única preocupação era ir pra escola, né? E terminava a escola, cara, eu ia correndo, mas correndo pra casa pra ver se dava tempo de assistir Digimon ou Dragon Ball, cara. Porque naquela época, assim, a nossa preocupação era nossa preocupação principal era a escola, né? Fazer o dever de casa. Tipo assim, é uma época que hoje em dia você tem que trabalhar, virar de família, alguma coisa, cara, não dá pra isso. E ainda na minha época, dinheiro ainda custava R$1, velho. R$1, você não tem noção do que é isso. Faz muito tempo, hein, Similinho? Faz tempo. É, viado. É uma chips, cara, minha comida. Pacote, tipo, e era brinde bom. Não era essas porcarias que vem hoje em dia. Hoje em dia vem Bakugan. Então, as promoções da Coca-Cola também, cara, era muito foda. Tipo, tinha uns geloucos. Aqueles ursinhos da Coca-Cola, aqueles mini crack, nossa, e por aí vai. Tinha bastante coisa legal, velho. Eu tenho até hoje, cara. Eu lembro, eu ganhei 11 mini cracks, né, da Coca-Cola. E quando eu era pequeno, eu ficava brincando assim, como se fosse de futebol, e eu tinha dois que eram repetidos. Eu ficava brincando, imaginando que eles eram irmãos gêmeos, sabe? Caraca, isso é bem típico, né? Não sei se todo mundo é assim, provavelmente não. Como a única responsabilidade era a escola, eu lembro que até a sexta série eu era, porra, dedicado pra caramba. Caraca, eu queria ser cientista, velho. Nossa senhora. Você tem bem cara daquele cientista louco mesmo. Cabelão, barbom. Só falta um óculos. Aí virava o John Lennon. Cadê o Alisson Jobs? Então, infância, eu tinha muita limitação, porque não podia sair de casa, né? O máximo que eu podia era ir do outro lado da... Então, o que eu conhecia... Especial, conhecia, né? O que eu conhecia do mundo era muito pouco. Pra mim, o mundo era muito pequeno, porque o máximo que eu conhecia era o caminho de casa até o colégio, que eu achava muito isso, era muito da hora, sabe? E, pra variar, a escola era perto de casa ainda, só pra você... Aí essa que o padre era perto. Então, aí o que eu sempre fazia era soltar pipa. você soltava muito? Infância mesmo, infância eu gostava muito de brincar de terra. Eu acho que hoje não existe mais criança que brinca de terra. Se existe é muito pouco por causa do mundo atual. É, eu gostava muito de brincar de terra, eu sempre imaginava que teria lá do fundo e começava a cavar, acabava com as colheres da minha mãe, assim, e largava tudo na terra e ficava fazendo buraco, buraco, buraco no chão. E criança sempre tem aquela mania de imaginar o que, que tem lá embaixo da terra e continua a cavar, cavar. Era muito da hora. A responsabilidade que eu tinha era varrer o quintal de casa, catar as folhas. E isso eu achava muito ruim ainda, odiava, porque sempre que eu tinha que varrer o quintal era na hora dos desenhos. E minha mãe, ela não é daquela pessoa que falava assim, vai varrer o quintal. Se eu falasse, espera acabar o desenho, era mais grito ainda. Tipo, não tinha como esperar. Não, não vou esperar nada, você tem que fazer agora. E eu tinha que varrer o quintal na hora do desenho, sabe? Pô, era muito foda. Eu não sei quem já passou por isso, eu odiava isso. Minha infância era isso. Quando eu também morava em chácara, o trator ia arrumar estrada, assim, alguma coisa, que fazia aquelas caixas de água, sabe? Quando chovia, cara, aquela água vermelha de terra, e aquela molecada tudo pulando lá dentro, brincando naquele barro, você chegava em casa vermelho de terra, tá cansado. Não saía mais a sujeira, nem fudendo, velho. Nossa senhora, eu apanhei tanto tempo. A mãe que gostava, né? Nossa, adorava. Então, velho, na época que eu estudava também, minha única preocupação era chegar em casa e assistir Super Choque, velho. É muito top. Puta merda, velho. Eu acabava a aula, saí correndo, partiu o Super Choque. E era isso que eu fazia. É essa parte emocionante que eu tenho. Teve uma infância muito emocionante, cara. Muito obrigado. Até a primeira sessão, eu era CDF, queria estudar, livro de ciência. Pô, eu tirava 90 em ciência. Na segunda, sexta série, eu reprovei. Aí já virou os jogos. Peraí, você tirava 90 e reprovou? Como assim? Não, não, só em ciência. Ah, tá, o resto... Em português eu era horrível. Tanto é que você tá vendo eu falar. Tipo, você me tirou na entrada. Português eu destroio. O que me mata é a matemática. Daí eu conheci o Alisson. Na sexta série eu conheci o Alisson. Aí já fudeu. Acabou a vida aí, né, cara? É uma influência aí, ó, uma influência. Acabou a vida, velho. Acabou porque até a primeira sexta série, eu tinha um colega que me acompanhava na ciência, pesquisando, ia na biblioteca, conhecia a Barça, velho. Hoje em dia ninguém nem sabe o que é a Barça. Alguém sabe o que é a Barça? Eu sei o que é a Barça. Barça é aquela parada. Barcelona. Não, Barça é uma coletânea de livros que falam sobre... Tudo, posso dizer. É, só um pouco. Meu primo sempre falou assim, que o Barça era o Barcelona, velho. Primo é burro. Na verdade, pra mim, Barça é aquela parada que parece um barco que te leva de um lado pro outro do lado, que não é balsa. Um colega meu foi fazer um concurso lá, não sei do que, e tava pedindo, comente sobre a coletânea de livros citada. Ele pensou, vou destroçar isso aqui, ele desgraçado fala sobre a Barça. Antes do Google, era Barça. Ah, o que é isso? Corre lá na Barça. Barcelona? No Barcelona. Eu frequentava a biblioteca com muita frequência. Caraca, eu ia na biblioteca todo dia. O intervalo era na biblioteca. Quando eu estudava, eu só ia na biblioteca pra jogar xadrez. Eu também. Tinha um bar do lado da escola. Bar da Araújo. Tinha o quê? Tinha um bar perto da escola onde eu estudava. Lá vendia bala, cara. Era um centavo a bala. Susto, velho. Pensei que você ia falar, lá vendia... A mente do Jean hoje trabalha diferente. Ah, tá, desculpa. Então, vou voltar a falar. Perto da escola onde eu estudava, tinha um bar. Lá ele vendia aquelas balas, era um centavo a bala, 50 centavos. Você vê que aquele pacote com 50 balas, cara. Nossa senhora, aquela era cara e pra tudo quanto é lado, velho. Puta que pariu. Cara, meu pai era dono de bar, velho. Sabe o prejuízo que eu dei pra ele comendo paçoca, canudo frito, nossa. Diego, lembra que a gente passava naquela padaria que comprava R$1, R$2 de brigadeiro, vinha aquele monte. Caraca, 10 centavos o brigadeiro. Daí você ia mastigando aqueles brigadeiros até chegar em casa, velho. Dá, chegou em casa e ia pro banheiro. Quando eu estudava lá na cantina também, eles vendiam pastel, cara. Era assim. Você estudava na cantina? Não, então, quando eu estudava, tinha a cantina lá, que vendia pastel, cara. Era 50 centavos o pastel de presunto, velho. Nossa. 50? 50 centavos. Hoje, eu nem sei, mas deve estar quanto um pastel que? Hoje. Não vende pastel e é caro pra caralho essa porra. É 3,50 essa merda. Na escola não vende mais fritura. E é caro pra... Não, não vende. Não, e sem falar outra coisa. Tinha um tiozinho, hoje ele já deve ter morrido já. Você sabe aqueles carrinhos que vendia pipoca, essas coisas? Na hora do recanto, cara, ele já encostava lá num lugar onde o muro era meio baixo. Daí essa molecada toda fazendo fila lá no muro lá pra comprar aqueles corinhos fritos, pipoca, geladinho. O dinheiro que eu gastava era no bar perto de casa. Porque... Nossa, desde pequeno já indo pro Mas o bar era separado. Tinha a mercearia e o boteco. Eu ia sempre na mercearia. Tio, dá uma cachaça aí. Paçoquinha, canudinho frito. É que eu não sou tão merdeiro quanto vocês, então não tem história. Mas como é que tá a escola hoje em dia? Uma merda. Pode usar o celular na escola? Não pode, né? Mas quem respeita? Eu imagino. A zoeira agora é no grupinho do WhatsApp. Vamos falar sobre uma coisa. De primeiro, aí pra gente fazer cola, tá? Na escola, ou a gente escrevia na mão, escrevia no braço. Já teve gente até que escrevia num papelzinho bem pequenininho e colocava dentro daquelas canetas Bic. Hoje em dia, como é que faz cola? É pior. Continuam conversando. Só que é um inferno. O senhor tá tentando explicar. Tem a galerinha que vai no fundo e cara, e não cala a boca, velho. Não, hoje a gente tá falando de não cola. Não cala a boca daquelas filha da puta, mano. Ah, cara. Mas pô, a gente tá falando de cola. Cara, não cala. Não dá vontade de você comprar uma bomba e colocar no... Fala a boca que eu exploro essa porra. Gordo. É assim, eu não sei calar a boca desse demônio. O Gordo. Que... O Gordo é revoltado. Gordo, eu vou repetir a pergunta pra você. Como que as pessoas estão fazendo cola hoje na escola? Cara, o professor... Quem tá falando de porra de conversa, não, velho? É o seguinte. Você pode simplesmente levantar... eu vou ali apontar lá, passa e vai olhando, saca? Mas quem é burro vai direto na prova. Mas você também pode ir na prova que o professor não tá olhando, saca? Não liga. Você tá lá de boa, o cara, não, a resposta é essa aqui, ó, e vai embora, e o professor cagando. O professor anda cagando hoje em dia, hoje? Acho que todo mundo, hein, Ricardo? Pra colar no meu colégio, o pessoal geralmente escrevia num papelzinho e colocava embaixo da carteira, sabe? Colocava um caderno e colocava em cima do caderno, entendeu? Cara, era mão na roda, velho, ninguém via. Eu colei uma vez. Na verdade, não foi nem cola, porque como que a minha mente funcionava? Putz, eu não estudei pra essa prova, eu vou ter que colar. Eu fui lá e pesquisei a matéria e de acordo com a pesquisa, eu fui fazendo a cola. Só que assim, eu tive que pesquisar pra colar, então pesquisando e fazendo a cola, eu aprendi a matéria. E eu acabei não precisando da cola. Olha como é que é a vida. Não, né? Era mais fácil ter estudado. Peraí, no lado errado é o melhor. Eu não entendi. Tinha que fazer a prova, não estudou. E foi pesquisar, fazer uma cola. Como deu tempo, caralho? É, porque eu pesquisei rápido. Então por que você fez a cola, cacete? Porque eu achei que eu não ia conseguir, entendeu? Caralho, hein? Eu acabei estudando por tabela. Na época de vocês, tinha um livro da capa preta? Eu não sei, tipo assim, se é de mais escolas. Aqui tinha um negócio, tipo, de você assinar o livro da capa preta. Se você assinasse ele 3 vezes, você era expulso do colégio, velho. Caraca, de advertência. Todo mundo ficava cagando de medo. Tinha uma caveirinha desenhada na capa do caralho. Caraca, capa é Death Note, velho. É tipo Death Note, assim, vai com uma caveirinha. Velho do céu. Meu era Deus. Foda, cara. Eu assinei uma vez, velho. O que você fez? E deu os dois, assinaram o livro na capa preta, não sei o que, e os filha da puta, tô fudido, mas não vou cair sozinho, né? Foram atrás de mim, me pegaram, um seguraram pela perna, outro pelo braço e me arrastaram pra diretoria. E daí lá, a diretora me fez assinar o livro na capa preta mesmo. Eu chorava. Pô, esse bagulho de ter que ir, assim, uma vez, cara, tava no Bento, tinha acabado de sair, pô, tinha aula ainda, saca? Tava na última aula, só que tava com nota boa, então eu e uns 4 piá saímos da sala, saca? E vão pra fora do colégio, vamos lá. A porra da professora, que não tava nem dando aula pra gente naquele dia, passou aí. O que vocês estão fazendo aqui fora, hein? Vamos todo mundo assinar o livro, vai. Eu, cara, no ato de desespero, eu virei com a fé e fui andando. Saca, eu fui andando reto, assim, ó. Moleque, onde você tá indo? Eu não escutei, cara, eu fui andando. Eu fui embora, cara. Eu voltei, velho. Da seguinte, ô, vocês assinaram agora? Olha lá. Ela ligou pro pai da gente, sei o quê. E o meu, a senhora não ligou, não. Ah, beleza, então. No desespero eu consegui não me fuder, velho. Igual você estava comentando aí de quem não tinha medo de tirar nota ruim, né? Eu não tinha. Eu tinha um esquema que era o seguinte, cara. Era cola. Não era cola. Eu não estudava o trimestre inteiro, entendeu? Não estudava. Não ficava bagunçando, fazia o cara quatro, mas não estudava. No final, sempre tinha recuperação do bimestre. Então, o que eu fazia? No final, eu estudava pra caralho e tirava 100 na recuperação. E ficava com 100, ficava de boa. Entendeu? Até a professora entender meu esquema que eu fazia, começar a boicotar a recuperação. Aí, como que ela boicotava a recuperação? Ah, ela passava coisa que ela não tinha passado? Não, ela falou, não, esse bimestre não vai ter recuperação no final. Né? Como tive... assim? Ah, por sua causa só. Só por um aluno. Não vai ter recuperação pra ninguém. É sério, velho. Mas é certo. Ela fazia isso aí mesmo. Então você é um filho da puta. Fudeu com todo mundo da sala que não ia poder fazer recuperação. Então quer dizer que você bagunçava o ano todo, chegava na recuperação... Desde você ter uma semana mais de férias, você preferia ficar estudando feito um condenado essa semana pra tirar na rua? É isso? Não, infeliz. No quarto bimestre já tava foda, eu tava com as notas boas. Cada bimestre tinha recuperação. Eu fazia recuperação e tirava 100, ficava com 100 na matéria. Aí no terceiro eu já tava de boa, nem precisava estudar. Como você é inteligente. Ô, gente, cara, tem um pouco de Nil. Pô, dois assim, olhos, porque, uma eu tenho um Ray-Ban também. Eu lembro que na escola... Teve uma professora minha, que era o capeta, encarnada, aquela desgraça. Começou a bagunçar, mano, eu não tinha boca não. Ela chegava lá e metia um puxão na sua orelha. Puxava pra arrancar, tá ligado? Sei, então a sua ela puxava de longe, né? Cretino. Tinha dois professores assim. Uma, ela era uma professora boa pra caramba, só que ela não era uma pessoa que tinha muita paciência, né? Se aluno começasse a conversar, ela tacava giz, ela já tacou apagador, ela já tacou régua no aluno, tipo assim, cala a boca! E tinha um outro professor também, era um bom professor, eu não tenho o que reclamar dele, mas ele tinha estrabismo, ele era meio vesgo. Quando a gente tava conversando, fazendo alguma coisa, ele ia chamar a atenção da gente, você fica quieto, você para de falar na minha aula. Teve uma hora que eu tava baixado assim, conversando, escrevendo, mas eu tava conversando, né? E ele começou a chamar minha atenção. Daí eu ergui a cabeça, eu não sabia se ele tava olhando pra mim ou pra outra pessoa. Daí eu tava olhando pra ele, eu abaixei a cabeça, voltei de novo dele, eu tô falando com você mesmo, cara. Mas nossa, mas é tanta vergonha aquele dia. Cara, e professora gostosa? Cara, teve uma vez que não deu aula pra mim, mas lá no colégio, lá teve uma. Quando era a aula dela, os marmanjos tudo sentava na frente, as meninas tudo atrás. E ela ia dando aula, ela puxava a carteira do professor mais pra frente, os alunos tudo iam acompanhando. Tinha uma hora que entra a mesa dela e o quadro tava dando que uns 30 centímetros de distância. Secando, sabe? Eu tinha uma professora de inglês que eu vou falar pra você, né? Era coisa de outro mundo. Ela ia com os decotes pra aula, sala de aula, gigantesco. Eu ia levar a prova, ficava uns 15 minutos, pelo menos uns 5 minutos pra entregar a prova pra ela. Em pé, na frente da professora. Lógica da prova e dos par de peitos dela ali, dava pra ver de boa. Hein? Aí teve um dia que ela sacou isso aí e foi justamente comigo, tá ligado? Eu lá de boa, lá, eu fui entregar a porra da prova, cheguei lá, comecei a falar com ela, aí só olhando. Ela olhou bem feio pra mim. Véi, depois daquele dia ela começou a ir com roupa mais normal, aí eu me fudi. Difícil lembrar, cara. Porque eu assistia tanta merda. Tinha um tal de Cine Sinistro, passava na Band, sábado à noite. É antes ou depois do Cine Privé? Sei lá. Era tipo assim, eu pegava os dois. Assistia os dois. Passava só filme de terror. Era tipo aqueles filmes de terror. Trash. É, trash. Eu assistia tudo aquilo, cara. E de madrugada, não tinha medo. Cara, você me lembrou de uma parada. E Linha Direta. Pô, Linha Direta, ela dava medo. Aquela introdução me cagava, velho. Eu vi uma reportagem que era um Papai Noel serial killer, velho, lá. Véi do céu, fico com cagaço de Papai Noel. Natal, acabou. Cara, vocês vão dar risada de mim agora, mas ó, tinha duas coisas, cara, que eu também tinha. Duas séries que passavam na TV que eu tinha medo. Eu não sei se vocês chegaram a assistir Pink, a Levada da Breca. Tinha um episódio, cara, que eles entravam dentro de uma caverna, se eu não me engano, e tinha alguma coisa lá que tipo, pegava as pessoas. Daí eu sei que aparecia a cabeça das pessoas que sumiam na parede, assim, com o joião vermelho. Então, cara, eu me cagava de medo daquele episódio. Se ele era pra criança de comédia, eu me cagava de medo daquele episódio. E se isso já não fosse bastante, tinha um episódio também do Capitão Planeta, cara, que eu tinha do medo. Capitão Planeta? Um episódio que eu acho que sujava ele com lixo tóxico, daí não sei o que, ele ficava do mal, cara. Nossa, eu tinha medo daquele episódio, velho. Por que, cara? Sei lá, criança, né, velho, eu tinha medo daquela porra, né? No meu quarto tinha um desses poço de luz. Luiz. É. Então, no meu quarto tinha um desses poços de luz. Tinha um poço de Luiz. Poço de luz. Um monte de Luiz dentro, tá ligado? Eu sou Luiz. E em cima tinha uma caixa de marimbondo, sabe, esses vermelhos? Meu pai resolveu pôr uma... A brilhante ideia dele foi colocar uma janela em cima e fechar. Só que a janela ficou pra cima da caixa de marimbondo. A caixa de marimbondo ficou pra baixo, dentro do poço de luz. Tá dentro do seu quarto, né? Praticamente. E esses malditos entravam todo dia dentro do meu quarto. Era um cagaço. Eu acordava que nem louco, bicho voando. Cara, era foda, era um inferno. Eu acordava com o marimbondo na minha coberta, pousada ali. Era pousado dele, né? A sua coberta. E já não passando nenhum alfinete mais. Meus brinquedos que marcou mesmo minha infância foi Beyblade, cara. Sei por quê. Beyblade era top. Véi, o Asus fazia umas Beyblade, ele era muito ninja. Quando estragava Beyblade, ele pegava uns arames. Peraí. Ele fazia. Não, essa parte eu não cheguei ainda, calma aí. Estragava Beyblade, ele pegava uns arames, tá ligado? Véi, ele, sem zoeira, ele fazia como se fosse o aéreo apagado, entendeu? Do ataque. Ele substituía por arame. Era destrutivo, oh, Beyblade. Ficava louco, velho. Teve um dia que esse idiota foi jogar Beyblade e ele aproximou demais a mão. Ele tá ligado? E pum, fez um corte, velho, na mão do cara. Oh, mano. Ele saiu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Falei, ué, o que aconteceu, velho? O que aconteceu? Eu lembro que quando eu comecei a colocar arame nas Beyblades, eu lembro que meu campo foi pra fita, porque os arames batiam no campo e rasgou todo aquele campo que eu tinha, velho. Coisa que marcou muito minha vida, acho que eu já conheci o Diego, acho que foi bem na sexta série. Sétima. Acho que foi na sexta, velho. Não lembro se foi na sexta ou na sétima. Não sei, a gente tava lá na fila, lembra, Diego, que tinha a fila, antes de entrar pra sala, tinha a fila do hino nacional. E a gente tinha que cantar o hino nacional. Tava lá na fila e tal, e zoando, a gente começava o hino nacional, sei que deu na minha cabeça. Eu olhei pra menina que tava do lado, né, que era a fila de menina. Aí eu sei, eu falei, ah, eu tô muito louco aqui. Chamei a menina, deu uma cutucada na menina e falei assim pra menina. E aí, menina, você quer ficar comigo? Ela olhou assim pra mim com a cara, sabe, falou assim, moleque, você tá louco? Vai sair da fralda primeiro assim, falar comigo. Nossa, falou um monte pra mim. Foi isso, foi a primeira vez que eu resolvi chegar numa menina. E como eu era muito novo, aquilo marcou na minha vida. Eu fiquei traumatizado, cara. Aí durante muito tempo, eu fiquei com medo de falar com menina. Tinha medo delas. Qualquer coisa que elas viessem falar pra mim, eu pensava que elas iam zoar comigo. Eu tinha medo de elas iam perguntar a hora pra mim e eu falar a hora errada e elas tirar a sala da minha cara. Tão traumatizado que eu fiquei com essa coisa. Eu acho que eu conheci o Diego naquela época já. Eu lembro que ele deve ter até tirado sarro dessa cena. Eu lembro que assim, quando a gente mudou pro Bento, chegou a época de zoar quem era bebê. É um bullying lazarento. Aí apareceu uma menina, eu não lembro se ela queria ficar comigo ou eu que pedi, não me lembro. Se vai se lembrar, ele fala aí. Eu lembro que o Diego chegou nela. Pô, foi bem isso. Foi você que chegou nela. Não sei como que você criou coragem pra ir, né, chegar nela. Eu tinha nela. Coragem, cara, eu não tinha vontade. Mas aí o que acontece? Fui lá e cheguei e daí assim, combinamos. Mas foi esquisito. Ele saiu do vento, foi andando o caminho inteiro, sem falar um A, até perto da São Vicente, ali a igreja. Aí chegou lá no lugar, ficou, e cada um foi pra um lado e acabou. Caraca, hein? Você é foda pra caralho, hein, mano. Eu sentia muita raiva do Diego, o Diego falava muito comigo. O Diego tava lá marcando, conversando com um colega dele. Eu não lembro com quem que você tava conversando. Mas você tava assim, bobeando e tal, eu tava com raiva de você. Cheguei, nas suas costas, assim, deu um tapão nas costas, que até doeu minha mão, tão forte que foi. Saí correndo, né, veio esse piá e me passa o pé, velho. Só passou o pé, sabe quando passa o pé e você coloca o pé de trás, você vai puxar e pega do da frente, aí eu capotei, que eu dei umas duas roladas pra frente. Aí ele pegou, veio, ajudou a levantar, assim. Que era daí, amigo, né? É, colegão, né? Ajudou a levantar, eu olhei assim meu braço, eu tinha feito um raladinho assim no braço. Daí eu falei assim, ah, cara, tá, meu braço tá doendo. Fui tentar colocar no bolso, ele começou a tirar sarro. Então é, esse raladinho aí, para com isso aí, velho. Porque esse raladinho não consegue nem colocar a mão no bolso. Eu falei, não, mas tá doendo, cara. Aí no outro dia, aparece eu com o giro, com o braço engessado. Trinquei o braço. Esse dia ficou pra história, né? Nunca esqueci desse dia. Falei, vou me vingar. Um dia eu vou me vingar. Aí a vingança foi no Bento, né, Diego? Só que ele não trincou, né? Mas foi engraçado. O dele foi um pouco pior, assim. Não pior, porque não se machucou, mano. Ele passou foi vergonhoso. Ele tava lá na terra, assim, que atrás do colégio era terra com pedra. Aquelas pedras jogada no meio da terra, assim. Terra vermelha. Esse piaço tava correndo de mim, não sei por que lá. Ele resolveu correr e dar risada, como ele sempre fazia. E ele foi de uns pra terra, lazarento. Ele correndo, fiz igual ele fez. Passei o pé. Esse piaço saiu raspando, assim, naquela terra, assim, com pedra. E a camisa era branca. E outra? Nossa. A gente tinha saído da educação física, eu tava todo suado. A camisa dele ficou imundo, assim, de vermelha. Assim. E ele ficou bravo, fiquei dando risada, porque eu sabia que ele não ia bater em mim. Ele ia tentar devolver na mesma moeda, que o Diego sempre foi assim. Ele sempre devolvia na mesma moeda, não importasse o que eu fizesse. É como eu conheci ele há muito tempo, eu falei, ah, ele vai tentar me derrubar agora. E fui pra grama e fiquei rindo. Aí ele foi lá tentar me derrubar na grama. Falei, ah, se ele me derrubar aqui na grama, não dá nada. E ele nem conseguiu derrubar ainda. Eu entrei dentro da sala rindo e o Diego ficou lá se lavando lá no bebedouro. Dali a pouco entra o Diego dentro da classe. O Diego entrou dentro da classe com aquela olhar nervoso dele. Ele tava com a caneta na mão e olhando pra mim nervoso. E eu rindo. E era aquela professora de português ainda. Aquela gorda. Diego olhou assim pra mim, bravo. Pegou aquela caneta e virou assim em mim e tacou com a força da porra, sabe? Só viu o Adriano gritando, ai, que isso, Diego, você tá louco? Tá coisa que me deu. O Diego começou a falar, não, era pra acertar no lado. Aí a professora já gritou, que isso, moleque, você tá doido? E eu rindo, eu não aguentava de rir. Você tá doido? Sai da minha sala, fofa daqui. Ele se fudeu, teve que sair da sala. E eu rindo. Eu não aguentava de rir, e ela não fez nada comigo. Fiquei abaixado na carteira rindo. E ele saiu com mais raiva de mim ainda. Mas como a gente era colega, né? Nunca acontecia nada, não dava nada. Essa voz, mano, de pato. Mais, fala meu precioso aí. Meu precioso. Que bosta, cara. Ô, Alisson. Fala aí, vai um programinha aí. Vai um programinha aí. Vai. Alguém grava isso. Fala assim, ó. Quer uma balinha? Pega uma balinha aqui, ó. Você quer uma balinha? Pega uma balinha aqui, rapaz. Olha a balinha. Do caralho. Tá morrendo. Porra de travesti da porra, velho.